6224, chame centro. Recife em 1, 26, 85, alterno 1, 25, 45. 26, 85, 45, boa noite. Boa noite. 3600, autorizado final ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte, estabilizado no localizador. Autorizado X-Ray, 1-0, reporte no localizador, então 3607. Estabilizado no lote, totalmente isolado, 3600. Dan 3600, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. 118, 95, com a Torre, Dan 3600, uma boa noite, bom trabalho. Boa noite, bom pouso. Salvador, muito boa noite, SQL 5809 para 1, 04. Boa noite, Web, 5809, acione identificação na Proditap desça para 2 mil pés, o QNH 1018. Descendo para 2 mil pés, na proa de Itap, o QNH 1018, Torre Salvador, muito boa noite. Tan 3600, passando externo, baixar e travado. Tan 3600, boa noite. Alfa Juliette, corrigindo. Pouso autorizado no 0, vento 120 graus, 139. Afirmativo, livre pouso no 0, Tan 3600. Solo 0201, libera direito, também escuta Alfa Juliette 09. Estimativo, estamos liberando direito, mantendo escuta Alfa Juliette 09, está 3600. 809, autorizado final, INS, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Boa noite, TAM, 3152, acione identificação, autorizado pro ED, TAP, desça para 2000 pés, o QNH no 08. Localizador Objeto 5809. Objeto 5809, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. 895, boa. Torre Salvador, boa noite. Objeto 5809, localizador. Objeto 5809, boa noite. Chama o Ministério no Baixar de Trabalho. Para ficar baixado de trabalho. Baixado e travado, objeto 5809. Objeto 5809, pouso autorizado no 0, vento 130 graus, 129. Livre pouso, objeto 5809. Autoriza Pronto Duna, Brutã 3152, controle. Afirmativo e autorizado. Final ILS, X-ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador, TAN 3152. Pronto Duna, reportará estabilizado no localizador, TAN 5809, solo ao zono 3, Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3. Boa noite, Gol no 643, acione identificação, desça para 2 mil pés na chegada Bonfio, QNH 1018. Localizadora, tá 3152. 3152, chame Torre, Salvador em 1-8, decimal 95. 1895, bom dia. Bom dia. Torre Otan 3152.